Não era pra ser, mas foi. Agora não tem depois. Começo tudo no oi, logo que o sol se pôs. Me apaixonei, um beijo, você falou posso, eu deixo. Quando já vier era seu, cafezinho, pão de queijo. Eu que convidava do amor, tô aprendendo a mandar flor. Só quero ir se você for. Quando notei, já é. Caí de paraquedas. Eu tinha tanto espaço. Fui pousar logo no seu abraço. Quando eu notei, já é. Caí de paraquedas. Eu tinha logo no seu abraço. Manda um forte abraço pra G Universal Produções. Tamo junto. Não era pra ser, mas foi. Agora não tem depois. Começo tudo no oi, logo que o sol. Depois me apaixonei, um beijo, você falou posso, eu deixo. Quando já vier seu, cafezinho, pão de queijo. Eu que duvidava do amor, tô aprendendo a mandar flor. Só quero ir se você for. Logo no seu abraço. Quando eu notei, já é. Caí de paraquedas. Eu tinha tanto espaço. Fui pousar logo no seu abraço. Quando eu notei, já é. Caí de paraquedas. Eu tinha tanto espaço. Fui pousar logo no seu abraço. Quando eu notei, já é. Caí de paraquedas. Eu tinha tanto espaço. Fui pousar logo no seu abraço.